Esta é a Rádio América de Uberlândia. ZYL328, ondas médias, 580 kHz. Emissora da Fundação Nossa Senhora da Abadia. Ouça pelos aplicativos ou acesse radioamerica.com.br. Rádio América de Uberlândia, conectada em você. Está no ar. Sertão América. Aqui, seu dia começa com música sertaneja do jeito que você gosta. O senhor Wilson já acordou? Já sim, senhor, menino. Oxe, menino. Eita! Recanto encoberto, mas parece um céu aberto, cheio de tanta beleza. Lá onde eu moro, minha vida é mais linda, a paisagem colorida pela própria natureza. Alô, minha gente querida do meu Brasil, alô senhoras, alô senhores, turma boa de Uberlândia, turma do Brasil. A partir de agora começa mais um programa Sertão América pela Rádio América Uberlândia nos 580 e também através dos aplicativos de agora até às 7 horas da manhã, eu decido de muita moda boa. Enquanto por aqui estaremos na apresentação de mais uma audição do Sertão América, o seu programa de todos os dias nesse horário. Tá aí um abraço, tá aí um bom dia do compadre, que sou eu, são 5 horas, minha gente, são 5 horas e mais 5 minutos, são 5 e 5. Bom dia, Uberlândia, bom dia, turma do meu Brasil, bom dia! Alô, meu amigo pecuarista, produtor rural, alô, turma boa! Meus amigos que sintonizam a gente aí, no sítio, na chácara, nas fazendas, a turma boa, meu amigo produtor rural, alô, pecuarista, tirador de leite, bom dia aos amigos carpinteiros, pedreiros, serventes pedreiros, alô, pintores, mecânicos, alô, eletricistas, bom dia, turma boa, aos amigos nas feiras livres, bom dia, ao pessoal do Corpo de Bombeiros, bom dia, o nosso carinho, o nosso respeito, um bom dia todo especial pra você no Ceasa de Uberlândia, bom dia, turma boa. Gente querida, são 5 horas, meus amigos, são 5 horas com mais 6 minutos, tu participa do programa pelo 3292-0402, que o Senhor Jesus te ilumine, te guarde, te proteja, te abençoe, te dê um dia de muita paz, muita alegria, sabedoria, capacidade, inteligência. Bom dia, turma! E nesta noite, quem será teu novo amor? Enquanto ergues tua taça de alegria para saudar o novo rei que está contigo. Minha taça se esvazia para matar esta paixão que está comigo. De tua vida eu fui. mandado embora. Teu coração foi tão ingrato para mim. Sou um farrapo e estou jogado fora. Sertão América, os sucessos da música sertaneja, no começo do seu dia. Senhor Wilson! Só mesmo por um milagre poderei te esquecer. Só mesmo por um milagre, se por este amor eu não morrer. Te amar demais é uma cruz que eu carrego. Junto de ti não é vida, vida que levo. Caprichosa, esse teu orgulho é a cruz que carrego. Te amar demais é uma cruz que eu carrego. Junto de ti eu teria vida. Não é vida, vida que levo. Tu me enganando e eu chamando por ti, minha querida. Bonito, minha gente, nós ouvimos o Lourenço e Lourival na música Cruz que Carrega. Agora são 5 horas com 13 minutos, vamos acordando, moçada. Isso, meu pai. Acorda, menino. Levantar, meu velho. Levantar, que os fios estão crescendo. Os fios estão crescendo, não precisa trabalhar mais. Bora, moça. Tem dinheiro pra comprar mais feijão pra tu, moça. Ixi, tu não vai acordar, não? Não quer levantar, não. Joga água nele, comadre. Então água aí? Joga água no cabra. Oxê! Eita, mulher da gota! Bem, minha gente, a nossa programação, a Festa Maior do Seu Rádio, prossegue muito bem. Hoje tem sorteio, turma. Vamos acordando que hoje tem radião bonita, a MFM. E é da Sony, hein? 5:13. Bom dia! O passado tem que ter que emocionado com um antigo menestrel que pela vida vem cantando tão contente, mas que chora intimamente ao falar Coromandel. Meu poço verde, sinto agora a realidade no compasso da saudade de um amor que já perdi. Com a minha gente, vim cantando pela estrada numa longa caminhada pra chorar junto de ti. Meu poço verde, que saudade dos carinhos e de uns olhos tão verdinhos que eu amava igual a ti. Guardei comigo a pureza desse amor, não demonstro minha dor, mas também nunca esqueci. Recanto que conservo na lembrança desde quando era criança e deixei Minas Gerais. Mas muita gente que te olhava com carinho já seguiu outro caminho e aqui não volta mais. Há muitos anos, no cantar das juritis, entre lágrimas sutis, um adeus te dei também. E hoje volto escondendo a verdade, com saudade da saudade que sentia de alguém. Meu poço verde, que saudade dos carinhos e de uns olhos tão verdinhos que eu amava igual a ti. Guardei comigo a pureza desse amor, não demonstro minha dor, mas também nunca esqueci. Eita, minha gente, nós ouvimos Biá e Goiá na música Pulso Verde. Agora já são 5 horas, meus amigos, já são 5 horas e mais 16 minutos em Uberlândia, turma bonita do meu Brasil. A nossa programação, a Festa Maior do Seu Rádio, prossegue muito bem. Já são 5 horas com 16. Bom dia! Aô, minha gente bonita, vamos acordando, turma. Desperta, moçada! Ai, roxinha, quem mandou você pra cá? Ai, roxinha, quem mandou você pra cá? Sabendo que eu sou casado, mesmo assim quer me amar. Tá doido, roxinha, tu é capaz de me matar. Tu é capaz de me matar. Ai, roxinha, amanhã vou te deixar. Ai, roxinha, amanhã vou te deixar. Vou-me embora pra bem longe, não sei quando hei de voltar. Tá doido, roxinha, tu é capaz de me matar. Tu é capaz de me matar. Ai, roxinha, eu não posso te amar. Ai, roxinha, eu não posso te amar. Eu sou fácil pra querer e sou duro pra deixar. Tá doido, roxinha, tu é capaz de me matar. Tu é capaz de me matar.

cada objeto que eu for tocar, vou lembrar você. Porém só me resta chorar escondido para ninguém ver. Não tenha piedade, pode ir embora, a vida é assim. Você não tem culpa de não me amar, de não gostar de mim. Esta é a lei, sempre quando a gente entrega o coração, termina sozinho, chorando a mágoa da desilusão. Aqui nesta casa de hoje em diante tudo vai ser triste. Vai morrer agora toda alegria que em mim existe. Cada objeto que eu for tocar, vou lembrar você. Porém só me resta chorar escondido para ninguém ver. Aí minha gente, bonito, nós ouvimos Roberto e Meirinho, Pranto Escondido. Agora já são 5 horas e mais 25, são 5 horas e 25 minutos em Uberlândia. Pra você sintonizado com a gente, muito obrigado, meus amigos, minhas amigas, bom dia. Pra você aí no sítio, na chácara, na fazenda, alô meus amigos aí, você que tá tirando leite aí da mimosa, já grudado nas tetas da mimosa, bom dia. Um bom dia todo especial para o Carlos Marcelo em São Simão. Grande Carlos Marcelo, gente da melhor qualidade. A Luzia Vaz, o Terra Nova, bom dia. O Izione está aqui, está falando com a gente pelo WhatsApp. Oi, é Izione. Eu queria pedir só para o senhor, se rodar com o Silveiro e Silveirinho, uma música bastante antiga. A Moça que Dançou com o Diabo. Tem um bom programa. Muito obrigado. Deus abençoe você e sua família. Tchau, tchau. O Padre Bão, bom dia. Você sabe, quem gosta de rádio sou eu, né? Opa, coloca o nome no meu sorteio. Passa aí pra nós ouvir. Milagre da Frecha com um milionário José Rico, isso mesmo? Então tá bom. Ditado sertanejo com Lucas Reis e Tárcio. Obrigado, rapaz. Quem fala é o Adinaldo Marques. Ô, Adinaldo, cabra bom. Deixa eu preparar esse modão pra você aqui, rapaz. Que eu chego a pensar. Se lá em cima existe alguém. Nossa, a música é o Linda, né? Alô, Linda, bom dia. Oi, Dona Elisa, bom dia. De repente eu caio em mim. Em um segundo passo a crer, e a prova dessa existência é você. Se você fosse melodia de uma canção, e eu pudesse tocá-la com toda a minha emoção, eu tocaria somente as notas boas pra poder tocar bem fundo. No fundo da sua emoção, eu já amava antes de você me conhecer. E até chorava sem saber porquê. Todas as vezes que eu deitava pra dormir, o meu sonho era você. Eu já amava antes de você me conhecer. Até chorava sem saber porquê. Todas as vezes que eu deitava pra dormir, o meu sonho era você. Tem certas vezes que eu chego a pensar. E lá em cima existe alguém pra me ajudar. Mas de repente eu caí em segundo passo a crer que a prova dessa existência é você. Se você fosse melodia de uma canção e aí eu pudesse tocar com toda a minha emoção, eu tocaria somente as notas boas pra poder tocar bem fundo no fundo do seu coração. Eu te amava antes de você me conhecer e até chorava sem saber porquê. Todas as vezes que eu deitava pra dormir, o meu sonho era por você. Eu te amava antes de você me conhecer e até chorava sem saber porquê. Todas as vezes que eu deitava pra dormir, o meu sonho era você. Aô, ganha, dá dois, hein? Nós canta, não canta? Não canta nada, né? Já são 5h29, hein? Hoje tem rádio aí, minha filha, minha, dá sono, coisa boa, hein? Viu? Uma sexta-feira santa, há muitos anos atrás, na cidade de São Carlos, publicaram nos jornais uma moça muito rica, contrário ao gosto dos pais. Num baile que fez em casa, ela dançou com Satanás. Quando o baile começou, regulava 9 horas, chega um moço bem vestido, arrastando um par de espora, dando viva para o povo, como vai minha senhora. Quero conhecer a festeira, porque eu tô chegando agora. O velho disse pra fia, hoje o baile tá mudado, tamo no fim da quaresma, isto pode ser pecado. A mocinha respondeu, o senhor que tá cismado. Jesus Cristo está no céu e nós aqui dança largado. Pegando na mão da moça, o moço saiu dançando, tocava vai sai mazuca, o cabra tava virando, com o chapéu na cabeça, a moça foi incomodando. O senhor dança direito, que mamãe não tá gostando. Ele foi e disse pra moça, minha hora já chegou, eu preciso ir-me embora que o galo já cantou. Tirou o chapéu da cabeça e os dois chifres ele mostrou. Parecia um touro velho, daquele mais pegador. O diabo soltou um bufo e sumiu numa explosão. Pra aquela gente sem fé, isto serviu de lição. No meio da correria, dois gritou em confusão. Eu não tô entendendo o que o senhor tá falando. Chegou louca, moça rica, filha do Major Simão. Se o senhor não foi embora daqui, eu ainda vou te cortar de chicote. Não. Olha a hora para o meu Brasil, já são 5h33, quanto mais mim, mais pipoca. Bom dia, secretário, certinho? Alô, Benjamin, cabra bom. Alô, Gerson de Oliveira. Era alta madrugada, já cansado da jornada, eu voltava pro meu lar. Quando apareceu no escuro, me encostando contra o muro, um ladrão pra me assaltar. Com um revólver no pescoço, ainda expliquei pro moço, tenho um filho pra criar. Sou arrimo de família, leva tudo, me humilha, mas não queira me matar. Ave Maria, aleluia, Ave Maria. Mas o homem sem piedade, um escravo da maldade, começou a me maltratar. Pra ver se eu tinha medo, antes de puxar o dedo, ele me mandou rezar. Eu nunca tinha rezado, eu que era só pecado, implorei por salvação. Elevei meu pensamento, descobri neste momento o que é ter religião. Aleluia, Ave Maria. Um clarão apareceu, minha vista escureceu e o bandido desmaiou. E morreu, não teve jeito, com uma flecha no peito, sem saber quem atirou. Nesta hora a gente grita, berra, chora e acredita que o milagre aconteceu. De joelho na calçada, perguntei com voz cansada, quem será que me atendeu? Ave Maria, aleluia, Ave Maria. Já estava amanhecendo, alegria me aquecendo, quando entrei na catedral. Cada santo que eu via, eu de novo agradecia e jurava ser leal. Vejo o santo de passagem, não me toque nas imagens, me avisou o sacristão. Pois lá ninguém explicava uma flecha que faltava na imagem de São Sebastião. Aí, minha gente, nós ouvimos Milionário José Rico, Milagre da Flecha. Agora são 5:36. Bora tomar um café quente dos bons agora, hein? Tá prontinho o café ali, moçada. Você é convidado a tomar um café com mais um compadre hoje por cá. São 5:37 agora, moçada. Que canta galo, de certo que mora a gente. É muito bonito, é lindo, é muito feio, é indecente. Água parada é poço, e acha é água corrente. Toda briga de mulher, oh, que faz é língua quente. Onde tem moça bonita, de certo que tem namoro. Onde tem mulher baixinha, tem rilha e desaforo. Mistura sogra com nora, pode ver que ali sai choro. A vila que tem polícia, banho de pau d'água é couro. Amor de mulher rosguenta, catinga, jaratatá. Doença do rico é gripe, doença do pobre é ressaca. Dança de rico é baile, dança do pobre é fusaca. O rico educa na escola e o pobre educa no tapa. cada moça é carinho, que agrada véia é café. O homem que fala fino não é homem nem mulher. A mulher que fala grosso, ninguém não sabe o que é. O lar que não crê em Deus, quem domina é o Lucifer. O que faz sapo pular tem que ser necessidade. Pessoas que falam muito, nem todos dizem a verdade. Com o tempo a flor perde a cor e nós perde a mocidade. O janeiro traz velhice e a velhice traz saudade. Checa a porta, estão batendo na porta. E ela reclamou? Claro que não. Então deixa eu dormir, mulher. Para que começar tudo aquilo de novo? Não vê que vamos dar mais motivos pro povo que tanto já falou? Para que recordar? São palavras que só me fizeram chorar. No caminho da vida que é cheio de espinhos, sempre um pedacinho temos que passar. Cada dia que passa eu concluo sozinho que o nosso romance precisa parar. Por favor te peço, não me procure, é pro nosso bem. Nós dois já sofremos por este mundo como ninguém. E se me encontrar um dia na rua com outro alguém, fique conformada, são os espinhos que a vida tem. A vida que é cheio de espinhos, sempre um pedacinho temos que passar. Cada dia que passa eu concluo sozinho que o nosso romance precisa parar. Por favor te peço, não me procure, é pro nosso bem. Nós dois já sofremos por este mundo como ninguém. E se me encontrar um dia na rua com outro alguém, fique conformada, são os espinhos que a vida tem. Ei, Musgão, em 6h42, não, 5h42. Fique conformada, são os espinhos que a vida tem. Irmãos Barbosa, Espinho da Vida, 5h43, meus amigos. Alô, Geraldo Barroso, cabra bom! Oi, Geraldo Barroso, bom dia pra você, pra senhora, sua esposa. Quero mandar um bom dia também pro Geraldo Maciel, o Amarildo Maciel, bom dia. Gente, 5h43! Já é madrugada e o sono não chega. Te viro na cama pra lá e pra cá. Como um cigarro e outro cigarro, sentindo a saudade no peito a queimar. Deite, me levanto e deito. As noites pra mim é um martírio profundo. O cinzeiro cheio

meu coração dá um balanço, fica meio panzaró. Suspiro sai do meu peito que nem bala geveló. Só me alegra quando pia lá naquele escafundó. É o Iambu, o Chitã e o Chororó. É o Iambu, olha a hora mais certinho do Brasil. Gente querida do meu Brasil, são 5 horas. Já são 5h48, vamos acordando, porque vocês acordou. Ó, gente, acorda que vocês nasceu, foi bonito, foi rico, não, turma. São 5h48, meus amigos do Brasil! Bom dia, compadre Wilson. Bom dia, Luzia Vaz. Compadre Wilson, gostaria de ouvir Filho Pródigo. Não sei quem canta Filho Pródigo, mas eu gosto muito dessa música. Obrigada, bom dia. Pra você também, viu? E escutando moda de viola e violão, carrego essa bandeira, não escondo essa paixão. E critique quem quiser, viola não é pra quem quer. Carrego ela no peito, enfrento o que vier. Acompanhado da sorte, vou repicando o pagode. O sol nasceu para todos, mas a sombra é pra quem pode. Ô, modão ajustado de bom, já são 5h49, meus amigos. É, o sol nasceu para todos, a sombra é pra quem pode. São 5h50. No catiro, no pagode, toada e batidão, matando um pouco a saudade das belezas do sertão. Vamos mostrando talento com a voz do coração, cantando modão raiz, defendendo a tradição. Me critique quem quiser, viola não é pra quem quer. Carrego ela no peito, enfrento o que vier. Acompanhado da sorte, vou repicando o pagode. O sol nasceu para todos, mas a sombra é pra quem pode. Aê, ei, ei, ei, ei. Olha a hora, hein? São 5h51, viu? Trago de berço a pureza e vertente de um cantador. Vim no mundo com dever de ser mais um defensor. Sou feliz por ser violeiro, discípulo de Tião Carreiro. Com muita fé e humildade vou cantar pro mundo inteiro. Me critique quem quiser, viola não é pra quem quer. Carrego ela no peito, enfrento o que vier. Acompanhado da sorte vou repicando o pagode. O sol nasceu para todos, mas a sombra é pra quem pode. É pra quem pode. Meus amigos, em Uberlândia, Minas Gerais, uma das mais bonitas cidades do Brasil. São 5 horas 52 minutos, hein? Eu tinha bom gado de corte, eu tinha bom gado leiteiro, eu tinha um bom cavalo e um abundante celeiro. Eu era muito respeitado, eu fui campeão de rodeio, e por toda a redondeza queriam ouvir meu ponteio. Mas por causa de dois olhos claros que brilham como luar, ai, ai, ai, eu disse: meu pai, vou embora, vou procurar ela. Sem ela não posso ficar.

formar. Eu pegando meu diploma, vou trazer ela pra cá. Mas se eu for mal nos estudos, vou deixar tudo de volta pra lá. Oi, caminheiro, não esqueça de avisar. Rádio América. Esta é a Rádio América de Uberlândia. ZYL 328, ondas médias, 580 kHz. Emissora da Fundação Nossa Senhora da Abadia. Ouça pelos aplicativos ou acesse radioamerica.com.br. Rádio América de Uberlândia, conectada em você. Oração da manhã. Homenagem da Luz Ótica Center. Óculos e acessórios de boa procedência, preço e cortesia. Comprove na Luz Ótica Center. Rapidez com qualidade. Avenida Afonso Pena, 190, loja E, do Shopping Galeria Central de Uberlândia. Telefone 3236-7271. Irmãos e irmãs, iniciamos um novo dia e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor que hoje se aproxima de cada um de nós, convidando-nos a caminhar com Ele, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Oração do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos, como tu mesmos vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam a sua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Irmãos e irmãs, hoje, terça-feira da segunda semana da Páscoa, 18 de abril. A antífona nos vem do Apocalipse de São João, capítulo 19, versículos de 7 a 6. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Deus, porque o Senhor Todo-Poderoso tomou posse do seu reino. Aleluia! O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 3, versículos de 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, um princípio importantíssimo para todos nós, que nascemos da carne e nos limitamos a uma vida terrestre carnal, somos convidados por Deus a renascer espiritualmente. Melhor, o próprio Deus, através de seu Espírito Santo, provoca e realiza de maneira misteriosa em cada um de nós seu renascimento. A outra maneira misteriosa, a outra maneira que se coloca é a potência, uma potência superior que eu chamo potência metafísica. Assim, ao mesmo tempo em que levamos deste mundo uma existência carnal que se vai deteriorando com o tempo, desenvolvemos no íntimo do nosso coração outra existência, uma existência diversa, superior, uma existência toda espiritual. É o mesmo homem, primeiro numa dimensão meramente carnal e agora numa dimensão superior, espiritual. É o mesmo homem que não se deixa mais dirigir por um princípio corruptível, que é a carne, mas por um princípio incorruptível, que é o Espírito Santo. Santo Agostinho diz, com palavras aprofundadas e certeiras, tudo aquilo que o homem exterior, o homem carnal, vai perdendo em agilidade, em beleza, em força física, pode ser reciclado em vida interior, em vida espiritual. Dessa maneira, não perdemos coisa alguma. Ainda que o homem externo vá em ruínas, aquele que começou sua existência nas águas do batismo foi sempre fiel ao Espírito Santo. Vai se construindo de maneira cada dia mais bela, completa e perfeita. Assim nós, com a graça de Deus, que não nos falta, e com o Espírito de Jesus glorificado, vamos caminhando a passos rápidos para a nossa eternidade. Nós mesmos, de alguma maneira, construímos essa existência, ou melhor, permitimos que o Espírito Santo a desenvolva em nós, construindo em nosso coração aquele homem espiritual destinado a viver para sempre junto de Deus. Amém. Aleluia. Neste dia 18 de abril, temos no clero diocesano o aniversário natalício do diácono Geraldo Magela. Parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, com saúde e paz. Gratidão a Deus pela sua vida dedicada à evangelização. Somos amigos da Rádio América, promovemos a vida e a fé. E assim rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesta terça-feira, concedemos a bênção da vida às mamães grávidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Bendigamos ao Senhor, fonte de toda vida e salvação. Bendito seja Deus para sempre. Oremos. Ó Deus, fonte e origem de toda vida, protegei as mamães grávidas, confirmai-lhes a fé e fortalecei-as na esperança. Conservai a vida destas crianças que estão sendo geradas. Dai-lhes a saúde e a paz, e que as mamães, alcançando o nascimento de seus filhinhos, vos rendam graças, e a Virgem Maria, Mãe de Cristo, vos guarde e vos proteja, por Cristo nosso Senhor. Amém. E por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, Mãe de Uberlândia, de São José, seu esposo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que todos tenham um santo e abençoado dia. na graça e na paz do Cristo Senhor. Oração da manhã. Homenagem da Luz Ótica Ceder. Óculos e acessórios de boa procedência, preço e cortesia. Comprove na Luz Ótica Ceder. Rapidez com qualidade. Avenida Afonso Pena, 190, loja E, do Shopping Galeria Central de Uberlândia. Telefone 3236-7271. Livraria Nossa Senhora Aparecida, a serviço da evangelização. Faça uma visita e confira as promoções especiais para você e sua família. Livraria Nossa Senhora Aparecida, Avenida Afonso Pena, 1827. Telefone 3232-4167. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 998-398000. Somos a Rádio América. Nossa missão é ser mais família com você. Nossa programação informa, diverte e, claro, promove a fé. Seguir este propósito só é possível graças aos amigos da Rádio América. São pessoas que nos fortalecem, nos encorajam a sermos, diariamente, uma companhia inspiradora. Sua adesão e sua fidelidade ao projeto Amigos da Rádio América faz toda a diferença. Juntos, podemos ser mais fortes na evangelização. Faça parte desta missão. Seja você também um amigo da Rádio América. Celebre o amor de Deus e a devoção ao Santo das Causas Impossíveis na Paróquia São Judas Tadeu, em Uberlândia. Missas de segunda a sexta, às 7 e às 19 horas. Aos sábados, missa às 7 da manhã. Aos domingos, missas em 4 horários: 7, 9:30, 16 e 19 horas. Missa devocional todo dia 28 do mês. Paróquia São Judas Tadeu, Avenida Morum Bernardino, 600, bairro Roosevelt, Uberlândia. WhatsApp 999763707. Siga nas redes sociais @ São Judas Ude. Alô, Judeu, aqui é o Chico da Mão. Está no ar Sertão América. Aqui, seu dia começa com música sertaneja, do jeito que você gosta. Meus pensamentos tomam formas e viajo. Vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Tô indo agora tomar banho de cascata. Quero adentrar nas matas aonde Oxóssi é o Deus. Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu. Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Vai perder a hora não, hein? Vai perder a hora não, hein? São 6:13. Esta viagem dentro de mim foi tão linda. vou contar a realidade pra este mundo de Deus. Pois o meu eu, este tão desconhecido, jamais serei traído, pois este mundo sou eu. Pra deitar em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Pra deitar em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Compadre Wilson, beleza pura? Batuta? Compadre Wilson, hoje eu quero ouvir Guilherme Santiago do outro lado da cidade, pode ser? Tu no pé tu manda, rapaz. É? Só me resta uma saudade na minha imaginação, um carro cantando longe na subida do grotão. Só me resta uma saudade imaginação. Um carro cantando longe na subida do grotão. Vai, vai, vai, boi, cabeça baixa, passo lento no estradão. Vai, vai, vai, boi, estrada fora, vai puxando o cadetão. Vai, boi! Cabeça baixa, passo lento no estradão. Vai, boi! Vai, vai, vai, boi! Olha, gente, não vai perder a hora, não. Vamos acordando, meus amigos. Agora são 6:20, são 6:20. Acorda, minha comadre, acorda, meu compadre. Bom dia, acorda pra você que tá aí, ó. Saindo agora para o trabalho, bom dia de trabalho pra você. Pra você que tá saindo do trabalho, vai pra descansar agora. Bom dia de descanso pra você, viu? Diego, Padre Wilson, como é que tá aí? Tudo na paz? Bom dia, Maria. Aqui tá tudo bom, graças a Deus também. Deus abençoe todos vocês aí. Tá? É um boa terça-feira. Marro, prendeu o cavalo essa noite na cocheira? Mas o cavalo não quis deixar você pegar, hein? É. Correu pra lá, correu pra cá e nada, hein? Aí tá bom, Deus abençoe. Se possível, for tocar a música do Nenete Dorim, Pena de Minha Alma. Agradecer pro Mussum, pra Comadzita, Gravo Chito e Rosa Branca, Lucimar e nós aqui, viu? Tenha um bom dia, Padre Wilson. Tudo de bom. Obrigado. É só modão bom que esse povo tá pedindo hoje, hein, menino? Escuta! Alô, Leonan Diniz Nogueira do Aparecida. Ofereço suas músicas pro Samuel Vital, Júnior Lucas Vinícius. Ouço o seu programa todos os dias. Abraços. Leon Dias Nogueira, do bairro Aparecida. Ô, Leon, cabra bom, renda melhor qualidade. Leon. Viu? Muito obrigado, viu? Um abração lá pro Samuel Vital Júnior, né? O Lucas Vinícius. Esse pessoal bacana demais da conta, gente da melhor qualidade, escutando nós por lá, muito obrigado pela sua audiência. Meus amigos, minhas amigas, turma boa, Rádio América Uberlândia 580, sábado tem jogo do Verdão, é amistoso contra o Caco de Catalão, e o compadre vai estar lá para assistir o jogão, e torcer pro Verdão, subir para a primeira divisão. E bater no Cruzeirão e também no Galão. Gente, são 6:22. Difícil é bater nesse atleta do Cruzeiro. Tem uma cara com o Berlândia no ganho desse povo, hein? Mas já tem muito tempo. O América Mineiro nem se fala. Eu me lembro que o Berlândia ganhou do América Mineiro já tem tempo demais da conta. Rapaz, mas que coisa, hein? Hã? Aí tem uns times aqui do interior, vai lá, bate uns caras lá, bate o cara. É tão bem, Pouso Alegre, né? Hã? É uns times bons, né, de futebol, né, rapaz? Verdão, vamos fazer um time bom, rapaz, um time ajustado de bom. É um time que dá, né? Chega aí, topa esses caras aí, chega pro raio, né? Hã? Cadê o respeito, hein? Hã? E tem jogo do Palmeiras contra o Tom Benço aqui no Parque Sabiá, né? Parece que é na semana que vem já, né? Copa do Brasil. Oxe, menino. Bem, meus amigos, são 6:23. Bom dia, compadre Wilson. Ô, compadre Wilson, você tá bom para resgatar uma música bonita, isso? Ah. Vê se você consegue resgatar uma música aí do Thiago Viola e Carlos Lima. Essa música chama-se Sagrada Família. A moda de viola, senhor, mas é muito raiz, é muito bonita, viu? Se conseguir, eu quero oferecer para o Zé Maria, também para minha esposa aqui, para o Zé Carlos, falou? Um abraço, que você tenha uma boa terça-feira, tá? Você com toda a família, tudo de bom. Se você não conseguir, aí você toca Dermir Dermon, eu quero ser o seu bem. Falou? Um abraço. É, e hoje eu tenho o sorteio do rádio, hein? Mas se o povo participar aqui, eu não vou dar rádio pra ninguém, não, pai. Hã? É, ué, o povo tem que participar, pô. Eu quero ganhar esse rádio, que a minha audiência tá muito pequena, pai. Hã? Eu tô preocupado. Tem dia que participa 3 pessoas aqui. Será que esse povo escuta nós? Eu acho que não, hein? Hã? Sei não, hein? Hã? 6h24. Não tá nada. Vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Senhor Wilson, do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria neste embaraço. Vou ter que fazer só uma feliz, porque não acho certo o que eu faço. Checa a porta, estão batendo na porta. Ela reclamou? Claro que não. Não deixa dormir. Voltar de madrugada, sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu astral não tá com nada. Vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. É mesmo, é, gente, são 6h26, só modão atrás do outro. Quero mandar um bom dia aqui pro Amarildo Manciel, tá lá escutando nós. O Amarildo que apresenta todos os dias o programa lá na Rede TV, de 1 até as 2, né? O Alerta Regional. Alô, Amarildo Manciel! Cabra bom. E o Amarildo ontem mandou pra nós aí do grupo, todo mundo aí, um áudio, né? Dizendo a respeito da saúde da esposa dele. Amarildo, quanto a gente crê em Deus, né, Amarildo? É a coisa mais maravilhosa, né? E todo mundo fez uma corrente de oração aí, né, pela senhora, sua esposa, e graças a Deus, você viu como é que Deus é maravilhoso? Foi lá, rapaz, os médicos falaram, essa mulher não tem nada, tá curada e pode tomar uma taçona de vinho. Só convida eu, viu, Amarildo? Eu tenho que ir buscar minha cachaçinha aí, viu? Tem uma cachaça lá que ele guardou pra mim, lá, Amarildo Manciel. Eu tenho que ir lá buscar ela lá, viu? Ele nos mandou no grupo aqui, né, que a esposa tá curada, graças a Deus. Deus é maravilhoso, né, vale a sua fé, né, marido, a fé de todos aí que oraram, né. O marido Manciel, essa pessoa aí, né, simples, né, pessoa simples, bacana, né. Ah, marido Manciel, eu vou ir qualquer horinha dessa buscar minha cachaça. Gente, são 6h27, nem cachaça eu bebo. Vai levar, chega na casa do marido, pai, tanta coisa bacana que tem lá, viu. Alô, Neuma Maria Lopes, pedindo a gente tocar a Menina da Canoa. Deixa eu ver o que ela nos fala aqui. Estou precisando desse rádio, estou te ouvindo pelo celular, toca Menino da Canoa. Eu quero dizer aqui, viu, gente, o rádio é um rádio AM e FM da Sony, bem pequenininho, mas é muito top de linha, porque Sony é Sony, né, você sabe, né? O sono é coisa fina, coisa de primeira qualidade. E quero dizer ainda para os amigos que não é um rádio novinho na caixa, não. Já é um rádio usado, muito bom, restaurado, que eu dei uma geral nele aí. Ele tá tocando finíssimo. Tá perfeito, menino. Pega a Rádio América que vou te falar, chega a zunir. Hã? Pega até briga de vizinho. Pega, sim, senhor. Tá bom? Eu quero deixar bem claro isso, mas tá conservadinho, lindo demais. Dá conta, é Sony. Ainda vai gente ter quase pilha nova. Gente, são 6h28. Esse povo vai participando, que eu falei que o povo não tá escutando nós, né? Vai, bobão. Vai conversar. Bom dia, compadre. Ô, Luiz Carlos, Tabajaras, bom dia. Tem tempo que eu não falo aí com você. É verdade mesmo, pai. Eu só falo pedir um negócio. Ah. Se puder atender nós trabalhamos também tá cedo. As horas. As horas? Na frequência. Opa, que isso, rapaz. O resto tá tudo bom. Mó prazerão, 6h29. Obrigado. Trio Parada Dura, volta pra casa do seu pai. É mesmo. Se puder passar. Que é isso, rapaz? Eu agradeço. Bom dia pra todos. Obrigado, Luiz Carlos. Rapaz, que povão bonito, hein? É, nós vai participando. Fala a hora aí, compadre. São 6h29, tá certo? Opa! Bom dia. Tudo bem? Ó, mas a Isa, sou ouvinte de carteirinha, viu? Ah, bom, que coisa boa, e hein? Ela tá te pedindo aqui, ó, cordão de ouro. Cordão de ouro, ô, dona Elisa. Tá? Toca o cordão toca de ouro. Toca aí pra ela, pra então, Elisa. Tá cordão bom. De ouro. Tá bom. Manda deixa pro Bruno também. Ah, muito bem. Fique com Deus, fique com Deus, dorme com Deus. Ah, são 6h28, meus amigos, minhas amigas. Oh, turma bonita. Aí vem pra cantar Nenete e Dorinho, Penas de Minha Alma. São 6 horas com mais 29 minutos agora. 6h29, bom dia! Copos e copos, acabei minha vida. Sempre chorando, eu faço amor. Negra lembrança me traz suas mentiras. Eu bebo agora um copo de dor. Trago pena em minha alma. Amava, por isso deve sofrer. Queira Deus que te pague. Com a mesma traição, assim verás como é triste de um coração. Pra seguir os teus passos, deixei o meu lar. Deixei pai e mãe num pranto sem fim. Por tua culpa me uni à desgraça. Ninguém no mundo tem pena de mim. Trago pena em minha alma. Já não posso viver. Por isso deve sofrer. Queira Deus que te pague. Com a mesma traição, assim verás como é triste zombar de um coração. Família, Rádio América. Oferecimento Ponto a Ponto Bordados, Avenida Afonso Pena 1150, próximo ao Terminal Central. O DEMAI informa que realizará hoje, a partir das 8 da manhã, uma manutenção elétrica no Centro de Reservação Alvorada. O serviço deverá ser concluído até às 12 horas. Durante a manutenção, poderá ocorrer baixa pressão ou falta d'água em alguns bairros. Mais informações no portal da Prefeitura de Uberlândia. O Ministério da Educação, MEC, deu início à pesquisa sobre alfabetização no Brasil. Segundo o MEC, a pesquisa Alfabetiza Brasil deve dar suporte a políticas do Ministério para combater o analfabetismo escolar. Em Guaíra, Paraná, a Polícia Federal, em ação conjunta, explodiu entre os dias 10 e 15 de abril alguns portos clandestinos usados para o tráfico internacional. De acordo com a PF, os portos estavam na fronteira com o Paraguai. O mutirão Cidade Limpa esteve no bairro Shopping Park no último sábado. A ação resultou em mais de 8 mil criadouros do mosquito da dengue eliminados. Além disso, mais de 500 toneladas de resíduos foram coletadas. Confira todos os números no portal da Prefeitura de Uberlândia. Para a Rádio América, Manu Garcia. Repórter América! Ouça toda terça, às 7 da noite, aqui na Rádio América. A Voz Vicentina. Caridade em ação. Um programa do Conselho Central de Uberlândia, da Sociedade São Vicente de Paulo. Apresentação, Virgilino Damasceno. Imagina o alívio quando eu descobri que a solução para sair das dívidas estava na minha mão o tempo todo. Fui no app BB, vi que era fácil renegociar as dívidas, renegociei. Detalhe, em até 120 vezes, com até 15% de desconto nas taxas. Tudo bem rápido, prático e seguro. Agora, até sobra um pouquinho para guardar. Entra no app BB e sai das dívidas. Banco do Brasil, para tudo o que você imaginar. Ofertas disponíveis até 30 de abril de 2023. Está no ar. Sertão América. Senhor Wilson. Aqui, seu dia começa com música sertaneja do jeito que você gosta. Senhor Wilson. Ô, gente, olha a hora em Uberlândia, 6h35. Bom dia. Todo dia eu agradeço ao Senhor pela linda vocação que Ele me deu, de ser pai e conduzir uma família. Foi assim que em Nazaré também nasceu Jesus, Nossa Senhora e São José, maior exemplo de unidade e amor. Por isso é chamada Sagrada Família, a aliança que o Pai abençoou. Obrigado, Senhor, porque tenho um lar e a Sagrada Família está presente também. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Abençoai todas as famílias, hoje e para sempre. Amém. Se o senhor não foi embora daqui, eu ainda vou te cortar de chicote. Não. Em uma cidade do interior morava um casal com grande alegria. Depois de um ano que eram casados, um lindo filhinho em seu lar nascia. Todas as noites aquela criança, chorando tanto, seu pai não dormia. Em um certo dia, ao amanhecer, aquele homem tentou fazer com seu próprio filho uma covardia. Para se livrar do filho inocente, o seu pai carrasco desse modo agiu. fez uma canoa e gravou o seu nome. Colocou a criança e soltou no rio. Num lugar distante a canoa encostou. A criança chorando, um pescador viu. Aquele homem cheio de esperança, tentando salvar aquela criança, para sua casa urgente seguir. Olha a hora, hein, gente? Olha a hora, gente! São 6h38, 6h38! É hora de tomar café e comer biscoito. 6h38, bom dia! Ali foi vivendo aquele inocente que naquelas águas foi encontrado na companhia do pescador. Tornou-se um homem muito honrado, formou em direito numa faculdade, ganhando diploma de advogado. Em seu escritório guardou a canoa que tinha o nome de uma pessoa que há muito tempo nela foi gravado. Um dia chegando em seu escritório, um homem estranho sentiu emoção ao ver a canoa e seu nome gravado. Foi logo dizendo: eu peço perdão, você é meu filho, menino da canoa, eu sou o seu pai, receba a benção. Dizendo perdão a meu filho querido. Olha a hora, hein, gente, agora 6h40. Bom dia. Arrependido, morreu de remorso apertando sua mão. Bom dia, compadre Wilson. Aqui é a Cida Ferreira do Segismundo Pereira. Tá tudo bem? Eu quero participar do sorteio do rádio. Sim. E eu quero oferecer a música A Carta com o Milionário Zé Rico para minha sogra Aide. Aham. E para todas as pessoas que gostam. Alô, Antônio Carlos do Tubalina, bom dia, compadre Wilson, estamos ouvindo, obrigado, viu? Um abração para Tereza Paulo Mioto, bom dia. Meus amigos, são 6h40 agora, hein? O tempo passa rápido, hein? Hã? E hoje nós começamos 5h05, hein? 5h05, o compadre já estava aqui no pé do leito. Olha a hora certinha, gente. Vamos prosseguindo por aqui. A festa maior no seu rádio. São 6h41, são 6h41. O Geraldo Barroso falou comigo agora em instantes. Ô, Geraldo Barroso, aquele abração pra você, gente. Bacana demais da conta. O Amarildo Maciel dizendo que tomar foi uma garrafa de vinho lá, viu? Ô, Amarildo Maciel. Tem que comemorar mesmo, rapaz. É isso mesmo. Tem que comemorar mesmo. E dobrar os joelhos a cada instante. E agradecer a Deus. Pelas bênçãos derramadas sobre a tua família, pelas bênçãos derramadas sobre a tua esposa aí, né? É, Deus não deixou enfermidade nenhuma nesse mundo, não, rapaz. A enfermidade que tem nesse mundo é nós mesmo que coloca o nosso corpo, né? As pessoas usam o corpo dela pra tanta porcariada, né? É tanta coisa errada, né? Hã? Você já viu aí? Tem cara que põe piercing, sabe? É no nariz, na língua, pra todo mundo. Você lembra que na roça, quando morava na roça, que eles punham aquelas argolas assim no focinho do porco, pra ele não ficar ali mexendo, né? Fuçando lá, como diz, furando buraco. O ser humano, rapaz, é um negócio complicado, né? Não, nada contra. Cada um usa o que quiser, né? Mas a maioria das estudançadas que tem aí, no mundo é nós mesmo que der, né? O cara come errado, não faz uma alimentação de qualidade. Não é mesmo? Tem uns aí que de manhã cedo, hora dessa, o café da manhã deixa um copo de cachaça. O que é que o cara desse vai esperar no final da vida? Nada, né? 6h43, turma. Bom dia!

olha a hora, olha a hora. São 6h47, cordão de ouro atendendo lá. A dona Elisa mandando pro Olinda. Já são 6h47, hein? Bom dia, viu? Cordão de ouro, pra que recordar? Se ela adora outro, adora e não pensa em voltar. Cordão de ouro, não quero mais te ver, pra não ter que chorar quando eu me lembrar de Eto, minha gente, nós ouvimos Chico Rei Paraná, cordão de ouro. Alô, José William, participando com a gente. Bom dia, compadre Wilson. Tô firme aqui escutando o programa Toca Durval e Davi, Vida pelo Avesso. Quero participar do sorteio, Zé William. Ô, cabra bom, ainda melhor qualidade. Olha a hora, olha a hora, olha a hora. 6h48 em Uberlândia. Eu estremeci, quase que morri, quando recebi sua linda carta, que com tanto amor fazia clamor, que do meu amor senti muita falta. Estou refletindo e também sentindo, e você sorrindo se despediu. Mas quem ama mesmo vingar não sabe, às vezes passa por um covarde em dar guarida que lhe traiu. Pode voltar aos braços meus quando quiser, deixe que falem que sou um homem sem moral, deixe que o mundo contradiga o meu intento, o que não pode é o nosso amor ter um final. Olha, gente, daqui 7 minutinhos eu vou fazer o sorteio do rádio, viu? Quem tá chegando com a gente aqui é a Selma. Oi, Selma, bom dia! Final do telefone 34. É o prefixo da cidade, né? Alô, Selma! Eu estremeci, quase que morri, quando recebi sua linda carta, que com tanto amor fazia clamor, que do meu amor senti muita falta. Estou refletindo e também sentindo, e você sorrindo se despediu. Mas quem ama mesmo vingar é a hora, sabe, às vezes olha passa a hora, por um covarde em dar guarida que ele traiu. Pode voltar aos braços meus quando quiser. Vamos acordando, deixe gente, vamos acordando. Que sou um homem sem moral, deixe que o mundo contradiga o meu intento, porque não pode o nosso amor ter um final. A hora mais certinha na cidade de Uberlândia são 6h50, faltam 10 minutos para as 7 horas da manhã. Olha, já vamos acordando, moçada, tá dormindo até agora, acorda, gente, começando mais um dia de trabalho, terça-feira abençoada por Deus, 18 de abril de 2023, aqui é o Sertão América, pela América Uberlândia, nos 580, é pelo rádio. É, e você também pode nos ouvir pelos aplicativos. Já são 6h50 agora, hein, bom dia. A minha história é muito curta, minha gente. Em poucos versos conto tudo que se passa. Mas é preciso que se saiba unicamente que não há nada que eu queira fazer, não faça. Verdade. Fui convidado pra tocar minha sanfona numa festança lá pra banda da faxina. Foi lá então que eu conheci uma certa dona. Eita. Juro por Deus que era bonita aquela China. Ai, Rio Grande, ai que saudade dos bailes lá do galpão. Ai, Rio Grande, esta saudade amarga mais que o chimarrão. Eita! E amarga, amarga mesmo, amarga, liberdade. Amarga mesmo essa saudade. Mas eu vou fazendo ficar doce, lembrando dos meus amigos do Rio Grande. Aô! Esses 2 horas e a hora, 6h51. Aí um shot pra vocês também. Balancei a gaita, né, Terezinha? Gaúcho velho que nem eu, criado às brutas, que não se enreda nas maneias do amor. Não sei como é que o coração deste batuta caiu no pialo deste anjo encantador. Lá pelas tantas encilhei meu alazão, De légua em légua ele faz de upa e upa, enquanto a turma churrasqueava no galpão, eu levantei aquela china na garupa. Ai, Rio Grande, ai que saudade dos bailes lá do galpão. Ai, Rio Grande, esta saudade amarga mais que o chimarrão. Bora, minha gente, quanto mais mira, mais pipoca. Bom dia, Wilson. Bom dia, olha. Que maravilha essa rádio. É boa, né? Essa música selecionada. Não precisa da gente nem pedir outro tipo de música. Que você tem um feliz final de semana. Mas já! E que você seja essa pessoa tão maravilhosa. Obrigado. Com uma voz tão animadora. Obrigado. Eu também quero participar desse sorteio, desse rádio. Sim. Tá? Tá bom. Que essa equipe aí da Rádio América é muito abençoada, tá? Tá bom. Um grande abraço, Áurea Alves Ardini. Qualquer dia desse eu vou sortear uma TV aqui. A hora que eu terminar de arrumar uma TV boa lá, que eu, né, eu comprar uma TV boa lá que tiver no jeitinho, uma 32 polegadas, vou sortear ela aqui, viu? É, eu compro lá, conserto ela e viu? Faço o sorteio, né? A hora mais certinha do Brasil, 6 horas 53 minutos, já são 6h53, turma boa. Mais um minuto pra você participar aí, senão tu vai ficar sem ganhar o rádio, hein? Deixe tudo como está, faz de conta que não vai embora. De nós dois quem vai chorar, ninguém vai poder dizer. Agora, amanhã é outro dia, e quem tem esta mania de amar igual a mim, por maior que seja a queda, no amor jamais se entrega quando chega o fim. Não vou dizer que a tua ausência não vai machucar, que não vou morrer um pouco ao te perder, que esse teu adeus não vai me derrubar. Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus, sonhando com alguém que não sou eu, amado que não sou, querendo deixe tudo como está, não precisa arrumar a casa. Vá sem pressa de voltar, tenha espaço pra soltar as suas asas. Não lamente a nossa vida, se não foi tão colorida como a gente imaginou. Foi tão linda no começo, mas depois virou do avesso e tudo terminou. Não vou. Gente, deixa eu rapidez aqui. Eu tô dizendo que é assim, ó, tá vendo? Presta atenção. Vamos lá, vamos ver aqui rapidinho, porque o programa já tá terminando aqui. Raquel Borges, Fazenda Pindaíba. Raquel Borges, Fazenda Pindaíba. Tenda do Moreno. Bom dia, quero participar do sorteio do rádio. Programação nota 1000. Raquel Borges, Fazenda Pindaíba, Tenda do Moreno. Tem que ser tudo bem rapidez aqui, porque o programa... Bom dia a todos vocês. Bom da dia. Rádio aí. Ah. Ligo meu radinho todos os dias às 6 horas da manhã. Obrigado. E só desligo às 6 horas da tarde. Eita. Rádio é maravilhosa. É. Participo de todos os programas. Gostaria de estar participando do sorteio do rádio. Agora. Meu nome é Iris Alves, do Jardim Iris. Das Palmeiras. Já tá aqui, viu, Iris? Obrigado, viu? E tenha um bom dia a todos vocês. Obrigado. Que Jesus Maria José... Amém. Continua cobrindo vocês com o manto dela e protegendo. Obrigado. A Rose, que que é de Aparecida de Goiânia, mas tá morando em Portugal agora, né? Me mandou lá de Portugal, tá escutando lá em Portugal. Oi, Wilson, bom dia. Bom dia, Rose. Aqui o programa aqui. Ah. Mas, assim, bota eu no sorteio aí. Que horas que é em Portugal agora, hein? Bota eu no sorteio aí, por favor. Que hora que é em Portugal? Aí, se eu ganhar, você coloca, você dá pra uma pessoa que necessita, por favor. Tá bom, Rose, obrigado, viu? Tá aí, gente. Alô, Renato, o Renato participou já com a gente, disse aqui, né? Mandar um bom dia tudo especial aqui pro Dionísio. Alô, Dionísio, Sérgio Ampé, Aparecido, bom dia. Vamos lá então, né? Vamos lá então. O computador nos dá o número aqui de 1. Foram 37 participações. Foi bom trem, rapaz. Vai lá, bichinho. Fala pra onde uma 37 aí. O computador nos diz aqui. Número 27, alô 27, deixa eu ver quem tá aqui, 27, alô 27, tá levando esse rádio AM, FM aí, bonito demais da conta, alô Renato, cabra sortudo, hein, tu tá levando um rádio aqui, ele disse aqui, ó, trabalho, é aqui, ele disse no áudio dele aqui, Renato, sou o Renato, trabalho aqui perto do terminal central de porteiro, na portaria, e tô precisando de um rádio, tô escutando você pelo celular, gosta do rádio. E você foi sortudo, ganhou o número 27, viu, Renato? Obrigado aí pela participação. Deixa eu dizer um negócio pra vocês, amanhã eu sorteio outro, tá? E esses nomes já estão aqui, amanhã vocês participam de novo, mas eu vou já anotar esses nomes aqui. Amanhã eu já vou sortear outro, tá bom? Já tem dois, esse foi, este amanhã, este hoje é da Sony, revisadinho, tudo certinho. O de amanhã vai ser um zeradinho novinho, né? Vou pegar lá no Rubão hoje. E o de LED muito bonito, rapaz, tem até lanterna de LED. É amanhã, viu? Ô, gente, deixa eu dizer um negócio pra vocês aqui. Agradeço a Deus em primeiro lugar pela companhia, agradeço a Deus por tudo. Peço que o Senhor Jesus nos guarde, nos proteja, nos abençoe. A gente tá indo embora, tá? Eu sei que hoje o programa foi... Quanta gente fala que tem um sorteio aqui, disparou o negócio aqui, todo mundo participando, agradeço de coração. Que o Senhor Jesus te ilumine, te guarde, te proteja, te abençoe. Amanhã a gente tá de volta às 5 horas da manhã, né? Hoje o Misaque Lacerda, infelizmente, não vai poder fazer o programa, né? Ele viajou pros Estados Unidos pra resolver uns negócios lá da campanha dele, né, Neilton? Hoje não vai, não. Quem vai apresentar o programa hoje é o Paulo, o Paulinho, irmão do Misaque. Paulo Lacerda, vocês conhecem ele? Vai conhecer hoje. Gente, é brincadeira, o Misaque chegou por aí. Ele só tá devendo pra nós, sabe? Eu vou dizer mais uma vez, sabe? Vou dizer porque eu digo na cara do cara. Vai passar mais um ano e ele não vai trazer pão de queijo pra nós. Aquele bolo que ele falava que fazia de madrugada, que eu acho que ele comprava, sabe, Misaque? Ô, Neilton, a gente tem que conversar com a dona, como é que é o nome dele lá? A esposa, dona Delita? Então, o Misaque tá nos devendo isso aí. Mas um dia, quem sabe, chega, né? E olha que ele vai assumir lá, ele vai virar vereador agora, sabia disso? Eu tô sabendo os negócios aí que vão puxar a mulher lá pra, sabe, ele vai pular lá. E se ele não fizer o meio de campo com nós dois, tá? Nós derruba, ele não derruba? Nós não é o Gaeco, não, nós derruba o cabra. Tchau, gente! Amanhã nós estamos de volta. Chega o Misaque Lacerda, o companheirão do povo. É o cara que mais entende de notícia nessa cidade, né? Ai, Misaque Lacerda, abração pra você. Nos queira bem, porque não lhe custa absolutamente nada. Até amanhã, moçada! Me deixou assim, me fez tanto mal, mas eu consegui deixar de te amar. Agora eu nem eu nem quero te lembrar.